Vamos lá. Uma pedra de sal na boca dissolveu, gota de óleo, chuva cinzento azul do céu. Uma pedra de sal na boca dissolveu, gota de óleo, chuva cinzento azul do céu. Boca sempre a cantar, cantando alalá. Boca do seu falar, boca do seu falar, tão salgado como o mar, tão salgado como o mar, alalá, alalá. Uma pedra de sal, o oceano a descer, duas negras mãos, a boca de onde beber. Uma pedra de sal, o oceano a descer, duas negras mãos, a boca de onde beber. Boca sempre a cantar, salgado como o mar, tão salgado como o mar, tão salgado como o mar, alalá, alalá. Pedra de sal, duas bocas juntou, gota de óleo, chuva, negras mãos molhou, bocas querem beijar.